A vida tem momentos difíceis de esquecer. Quanta coisa a gente perde querendo ganhar. O tempo vai passando, sem perceber, tornando mais distantes os momentos que são bons de lembrar. Acordar cedo só porque tem sol, sair correndo, pensando só em brincar, sem se dar conta dos problemas, sem saber o que é o mal. Ser feliz sem saber ter carinho e amar. Sair na rua de dia e só se divertir. Não sentir medo da noite, é hora de dormir. Ter pressa só pra comer, pra voltar pra brincadeira. Não avaliar no doce, sentir o sabor pra vida inteira. Criança pequena é igual um sorriso, é só a gente ver pra se sentir bem. A esperança muitas vezes é maior que o juízo. Parece que sonhar é igual a viver. A gente pensa que revólver não mata ninguém, e que mocinho e bandido podem ser amigos. Tem certeza de que o mal nunca vence o bem. Pensa até que a gente nunca vira bicho. Quando alguém morre a gente acha que foi viajar, e até se sabe que morreu acha que foi de velho. Se alguém ficar doente logo vai sarar. O futuro não importa, pois o presente é eterno. Mais tarde a gente cresce e vai perdendo a alegria, vai conhecendo a maldade e a hipocrisia. Gosta menos de si mesmo, aprende o que é sofrer. Começa a ver que sonhar não é igual a viver. Hoje eu cresci no tamanho, diminuindo a vontade. Não dá pra disfarçar, aumenta mais a saudade. Quando eu me lembro do passado, o sentimento é estranho. Eu era grande na vontade, só pequeno no tamanho. Quando eu me lembro daquele tempo, eu sabia bem o que era craque na escola. Era um moleque danado, muito bom de bola. Naquele tempo o álcool servia pra limpar. Ebadu era comédia, o palhaço do papel lugar. Era de caderno, gibi ou álbum de figurinha. Saquinho carregava pão e não cocaína. Não dava ideia pra nenhum sem vergonha me dizer que era bom ficar louco de maconha. Andar vendendo saúde era a última moda. Não se vende barato pra ilusão da droga. Se um problema com alguém virava briga, confusão, não tinha tempo ruim, eu resolvia na mão. Era soco e pontapé rolando pelo chão, mas no final tudo certo com um aperto de mão. Roubar algo de alguém era a maior mancada, não deixava o cara bem nem com moral na quebrada. A felicidade andava no carrinho de brinquedo, eu vivia em paz, sem tristeza nem medo. Eu aprendi a escrever, sabia até fazer rima, e tinha a maior moral com o homem lá de cima. Quando eu me lembro daquele tempo, quando eu me lembro, quando eu me lembro, quando eu me lembro daquele tempo, quando eu me lembro daquele tempo. Tinha até um cara estranho que vivia brigando. Quando? É, naquele tempo ainda me recordo. Aí, o cara foi nessa alimentar os micróbios. Parei, nem vim, é bem melhor ficar sóbrio. Só de trocar ideia a gente vai aprendendo, vai mudando o pensamento, vai ficando mais atento. Aí, vai vendo, tá ligado, mano? Era assim naquele tempo. Agora tudo mudou, mas valeu. O que passou, passou. Eu fico me lembrando. Com uma certa idade a gente começa a deixar certas coisas de lado e vai curtindo ainda um lado bom da vida. E num bailinho na quebrada, arrumar uma namorada, tirar um barato, dançar um som da pesada. É isso aí, se divertir mais nada. Não quero saber de nada. E de repente pra ajudar apareceu o rap. Quem ouviu, quem gostou, ficou, nunca mais se esquece. O som verdadeiro do povo verdadeiro mudou a minha vida, me deu uma saída, me trouxe informação, educação e muito mais. Me liguei, juntei tudo isso com a herança dos meus pais. Agora vivo em paz. Quando eu me lembro do tempo que tudo começou, sinto saudade, mas a verdade é que estou aqui, aqui estou. Tiro da balança o negativo e do positivo uso o que sobrou. É bom, sei bem quem eu sou. E só pra frente eu vou. Quando eu me lembro daquele tempo, quando eu me lembro daquele tempo.